dia, lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro principia. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Só que o morro não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, sobe um morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança. Lá vai Maria, Maria lava a roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida no asfalto, que acaba onde o morro principia.